tu pediste ofertas voluntárias, ouro, madeira e linho fino. Cada detalhe do tabernáculo revelava teu desejo santo. Tu querias morar no meio deles, habitar com teu povo amado. Tua presença é nosso tesouro, teu amor é nosso lar. Deus que deseja habitar conosco, teu coração chama o nosso. Erguemos um lugar de adoração, onde tua glória pode descansar. Mesa, o candelabro, cada peça carregava a tua voz. Luz, pão e aliança eterna, sinais do Deus que vem. Tu és o Deus que se aproxima, que abre caminho ao coração.